Comunicação autorizado chegada Mari, desse mantenha o nível 050, ajuste na 0 no 4. 050, volta 32, uma meia Mari. Decolagem no 0, vento uma centena com 159. Autorizado ingresso, ingresso de carro. Ingresso e decolagem, sem parada. Alfa Tango Tango, última aproximação, só para informação, tem um Papá 28, ingressando na 9022, com a linha decolar sem parada. Fala, Fábio. Tango Tango, você é de pátio da aviação geral, após pousos? É, pátio 3, Sarita. Afirmativo, sente. Alfa, Alfa, Tango, Tango, pouso autorizado na Piton 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Alfa, Tango, Tango, livre, pouso 1-0. Juliette, Zulu, Charlie, decoda 3-4, controle 1-1-9, decimal 8. 1-1-9-8, boa. Chão para cruzamento da 1-7. Boa tarde, Papatango, Juliette, Zulu, Charlie. Papatango, Juliette, Zulu, Charlie, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 080. Juliette, Zulu, Charlie, está com referência, solicita voar direto coral, sem restrições da carta, se possível, cruzando agora 800 pés. Autorizado 260, Vitória da Conquista, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída agora, leva o apoio direto, controle 198, transporta 5576. Meu curva à direita, agora com mil pés para voar coral direto, se possível. Gente, voe direto coral da presente, submantém 080. Coral da presente, Juliette, Zulu, Charlie. 3, 2, 3. Saída gole, é mal e após a voar direto, o transponder é 5576. Gole é mal. Salvador. Planejamento correto, escute a Oscar, chame para perceber que acionamento passaria do 2230. Salvador, Webjet 6741, autorização Guarulhos, tem um CHG da companhia para a gente prosseguir via Upper Whisky 50 no nível 360. 76741, escute a Oscar e verifique, aguarde o instante, por gentileza. Alfa, Kilo, Pátio 3, atente ao sinalizador, trâmite Alfa. Forte Shell, estacionado no Pátio 3, Lima, Kilo, Zulu. para a Chamotenta. No 041, desça para 2000 pés, o ajuste no 094, autorizado LSX Rei da pista no 0, reporte no localizador, no 041. 2000 pés, 1014, reportará estabilizado LSX Rei, 041. São 32 na meia, desse mantenha 3000 pés. O ajuste no 04 está livre da restrição de altitude em impacto. 32 na meia. Sim, pode ser para 3000 com 1014, está 32 na meia. Três Salvador, boa tarde, Abaixé 4861, já com a OPS, transferência do ponto de Abaixé 4861, acione identificação, autorizado chegada a MAN. Desse mantém o nível 080, o ajuste no 04. Abaixé 4861. 080, ajustamos a mão, chegada 481. Boa tarde, Gol 1941, ciência da Oscar. Gol 1941, acione identificação, autorizado chegada a Mari. Desça e mantenha o nível 050, ajuste no 04. Chegada a Mari 050, ajuste no 04, 1941. No 041, informa o tráfego 10 horas, 5 milhas, mantendo sobrevoo próximo a Simbra, a 500 pés, não irá interferir na sua aproximação, é um Robinson 44, Gol no 041. 041, sente, no localizador. Gol no 041, complete a aproximação, chame a torre no 86. 86, 041. 32 no meia, desse mantenha 2000 pés, o ajuste no 04, autorizado LS, reposta no localizador. Tana 32 no meia. Tana 32 no meia, desse mantenha 2000. Reportará no LS. Gente. Torre Bom 041, uma milha de cima, baixar e travar. No 041, pouso autorizado no 0, 090 graus, 179. Ele pouso no 0, com 041. Está presente TAP 1941. Juliette Romeu, confirme a altitude que mantém. Tá com 600 pés, próximo água, água clara, senhora. Gente, desse mantém 500 pés, Mike e Juliette Romeu. 500 pés, AGL, senhora. A região aqui é um pouco mais alta, portanto tem que manter 600 pés, ou afastar do setor. Ciente, Mike Juliette Romeo. Prato. Quatro, um, dois, três, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, vai questionar a parceira 2230, chamei. Táxi. O Juliette. Lima, aqui o Zulu. Temos o Juliette Bravo Delta aqui pra GQR, confirma. Confirma o horário, cara. E o Saturno vai chegar no sistema dentro de 15 minutos. Ah, Alexandre, pra cópia aqui. O 435 ou no 535? Ô, Contrário, o Mike Juliette Romeo pode manter sobrevoo em Paripe? Mike Juliette Romeo, aguarde. Mike Juliette Romeo, mantenha a presente posição. Desconsidere rotatória ou Paripe. Ok, vai manter a presente posição, grata senhora. Condicionado ao tráfego. Ciente. Tá 3216, informa o tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, rumo norte no momento. Tá mantendo sobrevoo próximo a Simbra. É um Robinson 44, tá 3216. Ciente, tá 3216. Atingiu 080, 4861. Aguarde prosseguir na descida, 4861, né? Guardando. Então, 3216, informa que o tráfego não irá interferir na sua aproximação. Confirme estabilizado no localizador. Negativo, 3216. Complete final, chame a torre no 86. 86. Salvador, é o TAR 3216 no... Localizador, avistou. Tô 32 no meio, reforça o marcador externo, baixando travado. Chamarei. Paulo Guno, 041. 041, no taxi via Alfa, Kilo, reporte no ponto médio do pátio 3 para ingresso no pátio principal. Afirmativo, no meio do pátio 3, chama o principal. 041. Salvador, passaria 2230 para táxi 26 a bordo, autonomia 2 horas e 34 minutos, alterno Salvador. Confirme. Mike Juliette Romeo, está no visual com a aeronave em aproximação, está mantendo separação. Ciente, Mike Juliette Romeo. Espera, 2862-2230. O 3216, passo externo, passou, chegou. 3216, pouso autorizado no 0, vento 090 graus, 159. Teve pouso, tá, 3216. Motor de Salvador, boa tarde, voo 1754, informação Oscar. 1754, atende identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste na 04. 060 na Mari, gol 1974. Um, 4861, desse mantém 050. 050, foi de toque da presente, senhora? Confirme, 4861. Se possível, foi de toque da presente? Negativo, mantenha a chegada MAN, 4861, né? O ajuste no 04. Negativo. Dona 941, desse mantenha 3000 pés. Correção, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste no 04, autorizado LS, reporte no localizador, no 941. No 941, 1014, 2 mil, reportará. Para Jequié, 1430 Zulu, uma centena. Não seria o Juliette Bravo Delta? Com certeza é o Lima aqui do Zulu, que nós temos lá na coordenação. Aí essa informação de pessoal do Gels e Léo só contato com a nossa sala IF aqui, por gentileza. Foi Gels às 11, estava previsto para 11 horas de Gels, decolou tudo. E o próximo decolagem seria 14h30, o que é? Positivo, por gentileza. Confirma para o ideal, Mike Juliette Romeu. Salvador, bom dia. Boa tarde. Tão 3566, aguarde. Mike Juliette Romeu, confirme para o ideal. Pro 210. Eu atendo 0, boa tarde, da 3295. Alfa India Bravo, tá pronto? Tá posicionando parte 3? Confirma quem chamou o solo? É o TAN 3895, gente, informação Oscar, autorização Guarulhos. 3895, gente, Guarulhos, qual o horário proposto? Tinha aqui 13h40. Executou alguma mensagem de atraso? Afirmo para o 1500, a nossa DLA 895. Que é no 500, já encontrei aqui, só instante para a copa autorização, TAN 3895, aguarde 4. Está pronto? Pronto, 2230. Livre decolagem, vento uma centena, 15 nós, 2230. Colagem autorizada, 2230. Na Quebec chamará a torre de 56. Salvador, manda o TAN 32 no meio, Libro. TAN 32 no meio, ataque à esquerda via pátio 3. O seu estacionamento será no pátio 1, portão de número 10. É, confirmado a primeira, esquerda pelo pátio pro portão 10, hein? Afirmativo, ingresso agora à esquerda. Esse trecho à frente da taxa está fechado devido a buraco aí, já vai fazer aniversário. Ingressa via aqui no pátio 3, chama para ingressar no pátio 1. Chamará para ingresso, parabéns a ele. Salvador, 6741 no portão 7, puxa bem o acionamento. 6741, só um instante para puxar o acionamento. Temos dois estados na sacada, um 402 da Vaeté e um Airbus da Tango vai estacionar à esquerda aí para o portão 10. Na sequência será autorizado. Se desejar na posição, aciona aguardando para o puxa. 7741. Dois estados para 31, para a posição. No 754, desse mantém o nível 050. 050, igual no 754. TAN 3566, desse mantém o nível 060. Ajuste no 04. Ah, autorizado o ingresso, até o 10. Sabe informar essa aeronave que está marcada aqui? É o Antonov 12 Bravo. Cadê? Trinidad Tobago. Agora controle 19-8. 19-8, 2230. Passou, passarelo 2230. Passarelo 2230, contato radar na decolagem, prosseguir conforme autorizado, submantenho 260. 260, conforme autorizado, 2230. Bravo, Autorizado, chame táxi, Alfa India Bravo. Fala, passando aeronave da Antônio, autorizado, mensagem 741. Matinho, o objeto mensagem 741, autorizado, chame táxi. Fala, fala, táxi. 3895, cópia? Pronto, aqui o aprovado Guarulhos, nível de voo 340, aerovia Upper Whisky 50, decola pista 10, mantém a reta cruzada 2000 pés na terceira mira, após iniciar curva à direita, o perfil de subida da El, Leda após Leda, Midev. Controle 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, acione o código 5526. Autorizado Guarulhos, 340, Perwisk 50, decola 10, após o desvio terceira milha, curva direita, na Dael, Lira, após direto Midev, transponda 5526, controle 19-8, e a torre 136, na direita traseira. Correto, portão 01, no reporte, ponto, puxa o sinal. 186-1941. Abaeté 4861, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 0 no 4, autorizado LS, reporte no localizador. Aqui, o reporte é estabilizado, ajustado para 2000, para 2001. Pegou 10 pino. Mike, Tango Papa, Fly Level 300, stand-by, disciplinas XA, Alpha, Alpha, Yankee, Juliette. Patrona. Passando externo embaixo para lado. Gente, pouso autorizado, pistão no zero. Vento, uma centena do itinerário. 1994. Livre da restrição de altitude em TAP, reduza para 2309. Para 754. Confirme no 754. Desceu para 3, seu pé, voo no 754, iniciando a redução para 230. Nós. 3566, confirme indicada. Autorizado via pátio Juliette, ingressar na Alfa, transfira 41 no 8, decimal 6, altímetro no 0, no 4, tem uma boa viagem, o Webjet 741. Pátio Juliette na Alfa, torre 186, obrigado, 6741, bota a marcha. Gente, Mike Juliette Romeu. Vai até 4861, informa o tráfego 12 horas, 5 milhas, mantendo sobrevoo próximo a Simbra, mantendo 500 pés, é um Robinson 44, não irá interferir nessa aproximação. 4861. Só observar, Neuro. Claro, 4861. Vai até 4861, 4 milhas e meio para o marcador externo completo final, chame a torre no 186. 386. Agradecido, senhora. Ciente, aguarde transferência das comunicações, mantém 080, Juliette, Zulu, Charlie. Gol no 754, desça para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado LS, reporte no localizador. Para 2000, V14, mostrando o lote, gol no 754. Boa tarde, já vai ser 14.61, transferência a 2 milhas e meia para cima. Continuando, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ativa também 14. A 2.61. Correção, Landoro, boa tarde, objeto 6741, aproximando ponto de espera da 1.0, sem dar lá no final. Ali mantém, capturou agora. Ali mantém, 1-1, 1-0, mestre Catron. Para o pushback, acionamento da 3895, posição 1. 395, portão 01, autorizado, time táxi. Próxima à direita, chame 1 no 219, solo. 219, 941. Solo, gol 1941, livrou a Nascente. 941, ingresse Alfa Kilo via pátio 3. O seu estacionamento será no pátio no portão 7. Vai seguir o 27 da Rio. Da Rio não, da Air Brasil. Chame para ingressar no pátio principal. O gol 1941, Sente. Via Alfa Kilo, pátio 3. Uno aguardando para o 7. Chamará para ingresso no pátio principal. Táxi, o Brasil Alfândega Bravo, nós temos o aguardo. Belém 05, 4h30, táxi autorizado em frente. Ingresso primeira direita via Juliette. Ao ingressar na Alfa, transfira 14186, altímetro 0 no 4, mobilidade. Alfa, de abraço. Ah, mais Alfa, bom dia. Boa tarde. 98, moço. 98, 67, contando o moço. 7741. Objeto 6741, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 360. 360 conforme 6741, quando possível, Dael. Oi, Dael, 6745. Direto, Dael, graças. 3566, reduza para 1980 nós. 0809. E tô checando aqui. Conhece, por gentileza, Lima que usou. O Lima que usou 14:30 é IRC, é isso? É, o que eu tenho aqui é IRC, por incrível que pareça, ok? É... Bravo Delta, que segundo... Lima, segundo, o que que é? Turno no 86. 86, com 754. Tinha por gentileza ali, Cruzulo. Eu entendo aí a necessidade de sair um quanto antes, mas nesse plano errado aqui, como a atualização seria automática, caso o centro receba com um destino diferente, vai ficar um pouco complicado. Só o Santinho vai resolver o problema, ok? Oi, Salvador, boa tarde. Gol 1754, duas vezes externo, baixar trabalho. Turno 754, torre 1186. Passou. Olha, Bravo, tem livre de decolagem. Vento lá, centena, 15 nós. Bravo. Bravo. 3566, informa o tráfego 1 hora, 9 milhas, mantendo sobrevoo próximo a Simbra. Está mantendo 500 pés, é um Robinson 44, não irá interferir na sua aproximação. 00 Viaway Upper Zulu Nina after that S flight plan route after takeoff runway 10 maintain head until passing 2000 feet or 3 nautical miles and then turn left to perform Momo Mike Oscar departure with Nitsa November India Delta Sierra Alpha transition Salvador control frequency 119 decimal 8 Salvador